Marina, morena, Marina, você se pinta. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. E pinto este arroz que tu gostas e que sou teu. Marina, você já bonita que Deus lhe deu. Quando eu me zangue, Marina, não se perdoa. Eu já desculpei muita coisa, você não era de outro igual. Desculpe, morena, Marina, mas eu estou demais. Morena, Marina, você se pinta. Marina, você faça tudo, mas faça favor. E pinto este arroz que tu gostas e que sou teu. Marina, você já bonita que Deus lhe deu. Quando me zanga, Marina, não se perdoa. E já desculpei muita coisa, você não era de outro igual. Desculpe, morena, Marina, mas eu estou rimar com você, rimar com você.